93557, pronto ao ponto de espera. 9357, autorizado a linha decolada 10, 60 com 7. Confirme, a autorizada a linha em decolar, poderia confirmar a última. Vento 160 graus com 7 nós. Aceito. 9357. 5154, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 1 no norte, decimal meia dúzia, ajuste no zero no 4, bom voo. Ok, Juliette Alfa chama a torre, muito obrigado, bom dia. Realmente 175, atendendo barulho, 3 horas e 50 de autonomia. Mas o PLB, são 3153? 175. Gente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero. No ponto de espera, torre 198, decimal meia dúzia, ajuste no zero, no 4, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera, quando lá tem 2612, até 3153. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, até o 9357. Então, 9357, contato radar, sua para o 360, após 2 mil pés, autorizada para o Didaio. Após 2 mil, direto Didaio. Recife, 13315, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, Então, 3859 SV para 2000 pés, hoje 1014, reporte localizador. Para o 3859 para 2000, reportará localizador. Ciente, 2000 pés via. Outra 3859, ajuste 1014. Ciente, sendo via 2000. Alô, Salvador, trip 5437. Na remata 193, ciente do hotel para autorização de tráfego, ponto seguro. Trip 5437, informação agora à Índia, Porto Seguro, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto Porto Seguro. Controle 199.8, aciona 5445. Afirmativo, já vou pegar a Índia aqui, porém vou cotejar aqui. Autorizado Porto Seguro, então, 340, decola da 10 com curva à direita na saída da El, após Leda, após direto Porto Seguro, 119 decimal 8, ao controle 5445 aciona, o 5437 da Britânia. 5437, cotejamento correto, chamo para feedback, treinamento remoto no 3. Tchau, Maria, obrigado. Salvador, bom dia, Varig Log 6514. Varig Log 6514, contato, radar na decolagem, soa para o 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. Então, 3859, já está pronto em condições de interceptar o localizador e completar a aproximação? Afirmativo. Sente reposta estabilizada, então, 3859. Autorizado. Aguarde. Autorizado a linha e manter, acho que apagou. Chame o controle, tá? 3153. Controle Salvador, bom dia, tá? 3153, eu agora. O 3153, contato radar, sua para 380, saída da El. 3859. 3153, saída da EL 380. 380 da EL, 380. 3859, estabilizado? Afirmativo, estabilizou. Complete final, torre receita 186. 186, torre, graças. Salvador, está 3859, estabilizado LF, está 10, baixando travado. 3325, alterna 1251. 3325, 251, bom dia, 9357. Da El, da presente. Tá, guará da El. Alô, Salvador, Ramon Dias, via 5973. Controle Salvador, o Varig Log 6504. Prossiga. Informação aqui à frente, Jamo, autoriza a Franja da Cajuda presente para livrar a formação? Aguarde, livre de juros, reporte ao término 6514, vamos coordenar a Cajú. Ok, então, vai desviar pela esquerda. 310, Recife, Recorda 1-0, curva esquerda, perfil da PUC Aracaju, 19-8, controle após, 54-31, o transponder 5973. Fechamento correto, chame pronto, confirmando pátio 3, espera acionamento. Afirmativo, pátio 3, chamarei para o puxa acionamento. Bom dia, o 3179 da Tanco Índia. Para o desvio é 050 por 25 milhas, correto? 35 milhas. 35? Firmo. Ciente, livre de desvio do log 6514. Log 4. Controle 199, decimal 8, aciona 5447, então 3179. 340 para Guarulhos, autorizado, decolando da 10 com curva da à direita, da El Leda Bidev. 198 é o controle, 5447 é o transponder do 3179. Atejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, são 3179. Chamará, obrigado. 545, alterna 12685. 545, 2085, obrigado. 089. Atenta à esteira de turbulência, possível esteira do Airbus 320 da TAM que acabou de pousar. TAM 3859 no solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, TAM 3859. Salvador, bom dia, tá 3859. 3859, táxi Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa 3859. Guardião 05, livre táxi, chamo para decolagem a partir da cabeceira no 7, observando a viatura. Vento no 70 graus, 069. Patango Oscar, Papagolf, decolou os 3-2, curva esquerda. Aguarde transferência de controle e comunicações. Doce, curva esquerda, vai aguardar transferência. Ativo. Solo Rio, 5973 para o pushback e acionamento. Pátio 3 autorizado, chama para o saco. Rio 5973. Autorizado também para o táxi 5973. Guardião 05, decolou os 34, aguarde transferência. 34, aguarde, não, transferência, guardião. Papatango Oscar, Papa Golf, chame o controle em 19, decimal 8. 119,8. Fernando 25, decimal 1. 3153, copiou o controle? Afirmativo, 1-3-3-2-5-2-5-1. Gente. Controle, Oscar Papa Golf. Prossiga ré forte, 1000 pés, aguarde para continuar a subida. Vai manter o corredor forte a 1000 pés, aguardando autorização para reiniciar a subida. Infraero, está autorizado ingresso e inspeção na 1735. Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, prossiga. Pushback e acionamento, Mike Tango Juliette, terminal de carga. Cuba, para o nível 075. 075, mantendo o litoral, autoriza o eixo de aerovia. Autorizado, Prodi Conde, Oscar Papa Golf. Autorizado, pushback. Afirmativo, reporte para o TAC. Tem 05 controle. Guardião 05, chama o controle em 119.8. 109.8, chamará guardião. O 973, táxi autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera pista no zero, no ponto de espera torre 198, decimal 612, ajuste no 0 no 4, bom voo. Autorizado, Juliette, Alfa, ponto de espera torre 973. Guardião 05, controle. Guardião. Controle, Salvador Guardião. Guardião 05, prossiga para sobrevoo setor norte, afastado 30 milhas, não ingressa área proibida de Camaçari, Guardião 05. Ok, não ingressa área proibida de Camaçari, segue o caminho Guardião. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973, nós estamos aproximando o ponto zero, está pronto. Salvador, bom dia, Rio 5973, aproximando o ponto zero, pronto. Autorizado decolar, pista 10, 170 graus, 089. Autorizado decolar, o Rio 5973. Controle Salvador, bom dia, Azul 936, passou 230 por 150. Nave 136, chama controle 119.8. Nave chama controle. Controle Salvador, 936 da Azul. Azul 9136, acione identificação, autorizado para o DITAP, desça para o nível 050. Após DITAP, prossiga via chegada a Mário para 2000 pés, o Kenegal no 014. Gente, já presente o DITAP, descendo para o nível 50. Após completa a chegada, descendo para 2000, Azul 9136. Com 973, decola os 42, chame o controle, bom dia. O Salvador está fazendo mais Romeo Juliette, para o táxi, com 4 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, altera na urbana. Romeo Juliette, táxi autorizado via Juliette, Alfa, até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste 104, bom voo. São dessa via, chegada Monf para 4000 pés, QNH 104. 1014 via, sente o passarinho do 2223. Controle Salvador, bom dia, é o Rio 5973, decolou, está cruzando 1500 pés. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para nível 310 na saída Puca. Saída Puca 310, Rio 5973. Juliette, ou 727, agora por espera, está autorizado a linha decolada 10, 160 com 7. Fala, Salvador, trip 5437, remoto no 3 para o busca acionamento. Autorizado, chame para o táxi, trip 5437. Só trem para o táxi, obrigado. Informação, por mais uma 15 milhas. Após Itapa, azul 9136. Pode estar, pode estar. Alô, Salvador, bom dia, o 3179 no pátio 3, para pushback acionamento. 3179 no pátio 3, autorizado, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, semana táxi 3179. Parou, meu Mike, é convido, confirmando Manati, o nome e o pés. Tente autorizado Manati, o nome e o pés, decola da 197 com curva direita no corredor Axé. Controle 119.8, aciona o padrão. Mike, é convido. Confirme POB? POB, pátio 4, transfere agora a torre 119.62 para acionamento, táxi de decolagem. Mike é com o Vitor, ajuste no 0.4, bom voo. Torre, Mike é com o Vitor para acionamento. Livre acionamento, sem táxi com o Vitor. Tango Juliette, decolado agora aos 47, controle 198, transfere, bom voo. Opa, Papai Romeu Mike, Tango Juliette, decolado agora aos 47, chega o controle, 119.8, bom voo. 119.8, Mike Tango Juliette. Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, decolado da 1964. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, contato radar, suba para nível 280 na saída Momo. 280 Momo. 5973 solicita um desvio à esquerda para evitar uma formação. Autorizado, Rio 5973, confirme a PROI por quantas milhas? Proa 060 por aproximadamente 10 milhas. A gente após reassuma a navegação pro Dijamo, Rio 5973. Tem um a bordo, 2 horas e 22 de autonomia, Pernambuco Vitória. Trip 5437, táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 1 no 12, ajuste no 0 no 4, bom voo. Afirmativo, Juliette Alfa, ponto de espera da 1 no 0, quando pronto, 18.6 torre, muito obrigado, bom dia, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6225 com a Índia. Bom dia, Oxalé 6225, acione a identificação dessa via chegada a Bonfi para nível 050, QNH no 0 no 4. 050 na Bonfi, 10 ou 14 será o ajustado. Guardião 05, controle. Guardião 05 para coordenação, local autorizado, frequência livre, reporte de retorno 20 milhas do VOR de Salvador, Guardião 05. Próximo ao ponto de espera da 10, pronto.